Fly direct, 2, 2, 7.

Thank you. autorizado o direto para o estadual, a porta para descida. Vou passar para o contato, estou sendo controlado em Rio Mar. Thank you. do radar na posição 1 para a posição central. Voo direto da NES para o seu suporte de olhada por mais um ano, 14 da Egito. Ajuste para 2007, ajuste 1015. Confirma 1015. Sinal de 4, autorizado e aliança de toda a pista, não quero reporte autorizado. 1-7-3-8, comissão de pista, 1-2-8-8, alterna 1-2-8-8. Dois, três, dois, quatro, 2-0-2-8, Azul, 4-4-3, boa. Boa tarde, Azul, 4-4-3, passando mil e diversos. 4-4-3, contato com a banda de colagem, subiu de Arno Bruno para o nível Boa tarde, 3894, 227, acione no transponder 5174. Deixando o controle Salvador 20, decimal 8. 5174, transponder, chamando o controle 208, leva o número 9. Saneamento 3 no 4, autorizada a Lema, 21-0, autorizado em aviação segura, 21-0, reporte estabilizado. Para o número 3, 4, 0. É da Roma e o 3, 4, 0, 3, 1, 4.